respeitável público do Fronte Transamérica. Graças ao estrondoso sucesso da apresentação da semana passada, da repercussão internacional, Intergaláctica, está de volta o espetáculo mais infame da Terra, o Circo dos Políticos da Nação. E o nosso show de hoje é com ele, o ponto baixo do nosso repertório, o político ilusionista. Que isso, respeitável público, nem um mísero aplauso? Poxa vida, hein, o político ilusionista merece bem mais do que isso, hein? Bem mais do que 5%, hein? Mas a mágica de hoje vale a pena, ah, se vale a pena, hein? E lá vai o político ilusionista selecionando voluntários na plateia. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá, tem um, já tem dois, já tem três, já tem quatro, tem cinco, tem seis. Vamos lá, qual que é a mágica de hoje, político ilusionista? Como é que é transformar esses voluntários em assessores comissionados? Olha lá, todo mundo com carguinho comissionado, todo mundo bonitinho, todo mundo mamando na teta. Que beleza, político ilusionista, que beleza, hein? Mas é claro que isso não vai sair de graça, né? Como é que é? Metade do salário deles pra sua conta? Esse é o político ilusionista, palmas pra ele! Que isso, pessoal, vamos ser mais republicanos, mais finos, mais elegantes, ter mais urbanidade, porque o espetáculo de hoje não termina por aqui. Político ilusionista tem mais uma mágica pra vocês. E o político ilusionista vai pegar esse equipamento médico quebrado que deveria estar funcionando no hospital e conseguir com que não seja consertado, e não só isso, que o contrato seja prorrogado sem que os documentos apareçam para o Ministério Público. Essa eu quero ver, essa eu quero ver, hein? Vamos lá, acompanhando aqui. Olha só, e não é que ele conseguiu? Parabéns, político ilusionista! Quer dizer, parabéns não, ô cidadão, isso aí é crime, hein? Isso aí é crime, hein? Circo Político do Fronte Transamérica, o espetáculo mais infame da Terra, rolando agora mesmo numa tenda cheia de barro perto de você.